gostaria primeiro de agradecer a presença de todos. Eu espero que o tema suscite o vosso interesse, porque eu imagino que vocês estejam muito mais voltados realmente para os temas do presente do que do passado. E como o colega disse, minha proposta é, depois do debate, tentar pensar na relevância do estudo do passado para a maneira como a gente trata as questões que se colocam no presente, para talvez tentar interligar nessas áreas de atuação. Antes de começar propriamente, eu gostaria só de enfatizar que isso ainda é uma pesquisa em andamento. O foco da pesquisa geral está nas relações na construção das relações de trabalho em Luanda entre anos 50 e 75. O que eu trago hoje aqui termina em 74, como vocês podem ver ali, porque na verdade são temas que não trabalham com as mudanças no pós-25 de abril. Então, por isso que eu coloquei 74 ali, para não falar coisas que não estão sendo tratadas. Apesar desse recorte temporal bastante extenso no campo da história contemporânea, o foco do meu trabalho está mais no pós-61. Não pela eclosão da luta de libertação em si, mas mais pela abolição do sistema do indigenato, que trouxe muitas transformações na questão do trabalho em Luanda na época. Eu trouxe hoje para discussão, na verdade, um documento especificamente que eu considero interessante para nós abordarmos os problemas relacionados à questão do trabalho ou à falta de trabalho, que vocês vão ver adiante. Mas as ideias que eu vou apresentar aqui são mais hipóteses do que conclusões. Você pode passar. Só para iniciar nossa conversa, é importante que nós tenhamos em mente que esse período que eu estou estudando ele foi marcado por intensas transformações na cidade de Luanda. Transformações não só na estrutura urbana da cidade, mas também nas formas pelas quais as pessoas se relacionavam entre si. É notável, por exemplo, o crescimento demográfico de Luanda a partir da década de 50, como vocês podem ver no quadro. E esse crescimento estava fortemente associado a uma imigração maciça à cidade. Olha, em 1960, como podemos ver, a maioria das pessoas que viviam em Luanda era composta por imigrantes. E esses imigrantes não eram provenientes apenas de regiões de Angola, mas muitos deles vinham também de Portugal, principalmente a partir de fim dos anos 40 e durante a década de 50. Uma observação de caráter terminológico. Eu mantive a terminologia usada pelo Ramiro Monteiro no trabalho dele. Só que essas designações são deveras problemáticas se nós considerarmos que havia um grande número de brancos nessa época nascidos cá em Angola e que se consideravam enquanto angolanos e, portanto, enquanto africanos. Mas a terminologia entre europeus, euro-africanos e africanos era muito comum na documentação policial no pós-61. E me parece que isso é uma tentativa de diferenciar racialmente as pessoas sem usar a cor da pele diretamente. E como a legislação na época definia que eram todos igualmente portugueses, essa diferenciação se dava pela ascendência, ou seja, o branco ele era português, mas de origem europeia, portanto europeu, ao passo que o negro era igualmente português, mas de origem africana. Então usavam essa terminologia para diferenciar, na verdade, a cor da pele. Mas voltando ao quadro demográfico, o que eu gostaria de destacar por enquanto é que a maior parte desses imigrantes vinha para Luanda sem qualquer experiência urbana. E isso não é só para os imigrantes negros de Angola, mas também para os imigrantes portugueses. E também, parte significativa dos brancos, não só os negros, acabaram por se estabelecer nos mucetes da cidade. E que na época, no momento, se tornaram um reservatório de mão de obra para a indústria de desenvolvimento. Eu vou ter esse tema em breve. O que eu queria frisar no momento é que esses imigrantes, que vinham de regiões diferentes e traziam bagagens culturais diferentes, acabaram por viver lado a lado em determinadas regiões da cidade e a forjar uma cultura urbana, e a formar grupos e excluir outros simultaneamente. E apesar da importância do fator racial, ele não era o único. Nós temos também que considerar, por exemplo, afinidades regionais, religiosas, linguísticas, antes de 61, o status civilizatório, e o que é mais importante para o meu trabalho aqui, o pertencimento ou não a determinada classe social. Dito isto, o objetivo da minha pesquisa será entender como e em que medida mulheres e homens se adaptaram ao ambiente suburbano dos mucetes e à vida na cidade, assim como a maneira pelas quais eles construíam e reproduziam relações entre si. Mas o foco estará na inserção dessa população em novos modos e relações de produção. E se e em que medida essa inserção contribuiu para a construção de um sentimento de compartilhamento de experiências de classe social. Uma das minhas hipóteses é de que o cenário internacional e a eclosão da luta de libertação em Angola alteraram significativamente a organização social de Luanda e abriram novas possibilidades para os seus habitantes. E é nesse âmbito que eu vou buscar entender o processo de industrialização e de uma possível formação de classe. O foco, porém, na construção de relações de trabalho e na formação de uma classe social, no caso a classe trabalhadora, traz alguns desafios muito específicos. O maior dele, talvez, seja a ausência de uma associação de trabalhadores que fosse de fato representativa. Havia sindicatos em Angola nesse momento, mas esses sindicatos não possuíam autonomia, como nem os de Portugal possuíam, né, durante o regime salazarista. Até 61 também, os indígenas, que contavam cerca de 99% da população negra de Angola, não tinham direito de se sindicalizar, porque eles não podiam participar de associações. Com a abolição do indigenato, essa possibilidade, pelo menos na esfera legal, abriu-se, mas não sem limitações. E dentre elas, nós podemos destacar a manutenção de grande parte dessa população em posições de subemprego, além de certa hesitação dos próprios sindicatos em aceitar membros que fossem negros e dos patrões que não se mostravam favoráveis à sindicalização de seus trabalhadores. Coisas que eram, inclusive, denunciadas pelo próprio Instituto do Trabalho na época. Além disso, também, os próprios trabalhadores, às vezes, não desejavam se sindicalizar. Primeiro, porque realmente as associações não eram representativas. E segundo, porque, se sindicalizados, eles teriam a cota sindical descontada do salário, que também já não era alto. Então, muitos deles preferiam também trabalhar em locais que não fosse obrigatória a sindicalização. Nesse sentido, se houve formação de classe em Luanda, outros espaços tiveram provavelmente um papel mais relevante como lugares privilegiados para a construção e talvez politização desse senso de compartilhamento de experiências de classe. Nesse caso, os próprios museques ganham destaque, assim como associações diversas, tais como clubes dançantes, associações de ajuda mútua, ou clubes esportivos, associações recreativas. Outro desafio será o de entender a particularidade do processo de formação de classe, num contexto em que as tensões raciais agravavam-se. Uma segunda hipótese seria de que, em Luanda, as relações de classe não substituíram as de raça, pelo contrário, se adequaram a ela. Por exemplo, nos documentos coloniais, é muito comum que conflitos fossem sempre lidos enquanto conflitos raciais. E o historiador deve, portanto, estar atento que muitos desses conflitos, às vezes, tinham questões de classe por trás, mas eram, no mais das vezes, lidos quanto atitudes racistas, né, que é como a Pitt chamava. Eu acredito que para a nossa discussão não vai valer a pena entrar numa discussão de conceito, acho que não vai levar muito, não vai levar a lugar nenhum. Então, talvez seja mais interessante nós passarmos para um estudo de caso. Eu trouxe aqui para vocês hoje um documento composto por 3 relatórios e eu vou trabalhar com alguns trechos desses relatórios. Eu peço desculpas já pelos textos longos que vão aparecer no slide, mas eu achei mais interessante que vocês pudessem ler a documentação também por conta própria. Você pode passar o slide, por favor. Então, esse texto é parte de um relatório produzido em 66 por um grupo de trabalho que foi nomeado pelo governador-geral, que tinha como intuito elaborar um estudo sobre medidas necessárias para controlar as entradas e saídas da cidade e também sobre as condições de vida das populações dos museus. Esse grupo era originalmente composto por representantes da PID, do Comando de Defesa de Luanda e da Polícia de Segurança Pública. Eu vou ler esse trecho. É que se torna impossível poder distinguir entre essa enorme massa populacional aqueles que procuram a cidade para alcançarem, assim, uma melhoria de vida, daqueles que a procuram com fins e ideias inconfessáveis. Dentre estes, temos que contar com os que se dedicam a explorar a credibilidade dos honestos, que ao roubo se entrega e que fazem do jogo seu meio de vida. Em parte, o que se passa em Luanda passa-se em todos os grandes centros. Não é um fenômeno local, mas um fenômeno geral do urbanismo. Mas se só assim fosse, por normal, não teria implicações mais graves do que as já conhecidas e estudadas pelos sociólogos. Mas a tudo isso, há que acrescentar um outro fenômeno, o terrorismo. A importância desse documento, na verdade, está na oposição entre os que gostariam de mudar de vida e os que vinham para a cidade com tais fins inconfessáveis. Daí que o terrorismo, né, que chamava-se terrorismo, era o fenômeno que agravava a situação dos subúrbios. Repare que se não fosse pela eclosão do dito terrorismo, a questão da precariedade da vida dos museques não seria um tema fundamental para os agentes da ordem, poderia ser discutido pelos sociólogos. No entanto, para entendermos as maneiras pela qual o grupo de trabalho abordou o tema, nós precisamos ainda destacar outro ponto, ou seja, a percepção de que essa questão não poderia ser resolvida apenas através de medidas de repressão. Pode... Então disse que, como logo de início todos os elementos deste grupo de trabalho chegaram à conclusão que só medidas repressivas ou de vigilância não resolveriam o problema, foi solicitado ao Instituto do Trabalho a cedência do seu chefe do Departamento do Trabalho, Dr. Almeida Cunha, para conosco colaborar. É que, se em Luanda temos um problema da vadiagem e da abundância de gente perniciosa, temos também um problema do desemprego e do subemprego. E se é fundamental saber para onde encaminhar os vadios ou o destino a dar aos elementos indesejáveis, também é de máxima importância acabar com o subemprego e atenuar o desemprego. Em outras palavras, reconheci isso também, que o problema do controle de populações não era apenas uma questão policial, era também uma questão de trabalho. Tendo em consideração os dois trechos do documento aqui apresentados, pode-se perceber uma correlação entre as ideias de ociosidade e subversão. Essa relação ganhava muito espaço na imprensa, que ecoava críticas à vadiagem, muitas vezes sem uma leitura crítica do tema, e usualmente seguida de uma pressão aos agentes da ordem para que resolvessem a questão através do uso da força. Eu vou voltar à questão da vadiagem adiante. É só importante mencionar que a historiografia já lida com isso há muito tempo, então talvez não seja novidade, que a partir dos anos 40 se assiste a uma diminuição das restrições impostas às indústrias no ultramar. No caso de Angola, o desenvolvimento industrial não tocou todas as regiões da província de forma semelhante. Ao contrário, as indústrias tenderam a concentrar-se em alguns centros urbanos, Luanda sendo o maior deles. Por exemplo, o geógrafo Elídio do Amaral localiza na década de 40 a instalação das primeiras indústrias de maior importância, como as de artefatos de borracha, tecidos e massas alimentícias. E o processo de industrialização ganhou ainda maior força após a eclosão da guerra em 61. Por exemplo, Ramiro Monteiro menciona que entre 1950 e 1970 foram instaladas 1.141 unidades industriais em Luanda. Então, dito isto, não surpreende que a capital atraísse homens e mulheres que para ela migravam em busca de oportunidade. No entanto, a maior parte desses imigrantes, como eu disse, não tinham experiência urbana e não tinham formação. E muitos deles acabaram por aumentar as filas de desempregados. Só que é bom lembrar que não só os imigrantes provenientes de Angola não tinham preparação, os próprios imigrantes portugueses não tinham preparação também. Por exemplo, muitos deles eram analfabetos, o que de certa forma refletia os próprios altos índices de analfabetismo em Portugal. Assim, muitos dos imigrantes metropolitanos acabaram por se estabelecer também nos museus, lado a lado com a população negra. E em muitos casos substituíram os imigrantes negros, os habitantes negros, em populações que eram, muitas aspas, tradicionalmente ocupadas por eles. A intensificação da onda migratória para a cidade trouxe consequências para a sua organização. Enquanto as moradias dos museus mais antigos, que eram os mais próximos da Baixa, se tornavam cada vez mais caras, seus habitantes eram cada vez mais empurrados para museus que eram mais distantes do centro, como Cazenga, o Golfo e o Adriano Moreira, que cresceram de forma exponencial nesse período. Nesse contexto, podemos falar da emergência do que Fernando Mourão chamou de novo museu, que nas palavras dele, reflete formas de organização, resultante da industrialização de Luanda e da inserção de Angola como um todo num espaço econômico maior. Então, o termo novo aqui, ele se refere mais às mudanças na organização social dos museus do que em termos de temporalidade. Você pode passar. Então, bem como mencionei, os museques, ou o novo museu, para utilizar a terminologia de Mourão, acabou por se tornar um reservatório para mão de obra para a indústria em desenvolvimento. Nessa imagem, por exemplo, você pode notar como os bairros periféricos iam crescendo ao redor de estabelecimentos comerciais. Tem um bem grande aqui no lado esquerdo da imagem, tem um ali para o meio que parece também ser um estabelecimento industrial. Voltemos então ao relatório do grupo de trabalho, no qual disse ser impossível distinguir entre a população de Luanda aqueles que migravam para melhorar suas condições de vida e os que vinham com os tais fins inconfessáveis. A questão do controle de populações ganha especial relevância após o início da sua libertação. A necessidade de controlar as entradas e saídas da cidade torna-se estratégia fundamental para conter o alastramento do que as autoridades policiais chamavam de ideias subversivas. Nos relatórios da PSP, por exemplo, é possível encontrar números referentes a essas entradas e saídas, porque era função dessa polícia passar certificado de residência para todos que quisessem se estabelecer na cidade. Esses números, no entanto, estavam certamente incompletos, especialmente se nós pensarmos que, durante as rusgas feitas nos municípios, a maior parte dos capturados o eram por não apresentar documentação. Então, não tinham os tais certificados de residência que a PSP emitia. As rusgas, enquanto parte da estratégia de controle das populações, não eram algo novo em Luanda nos anos 60 e 70. Ao contrário, porém, das rusgas anteriores a 61, cujo objetivo principal era capturar indígenas que não tivessem com imposto em dia e não pudessem comprovar emprego ou ocupação, as rusgas após 61 tinham como intuito 1. Capturar indivíduos indocumentados ou que parecessem suspeitos. 2. Capturar inimigos, ou seja, pessoas envolvidas com alguns movimentos nacionalistas. 3. Prender ladrões e receptores de objetos roubados. E 4. Reprimir a vadiagem e capturar desertores. A partir de meados da década de 60, adiciona-se outro objetivo, que seria exercer a ação psicológica frente às populações. Mas isso daria uma outra fala também. É um assunto bem extenso. E apesar da intenção principal das rusgas ser capturar os ditos terroristas que estariam escondidos com os fins inconfessáveis nos municípios, a maior parte dos presos o eram por não apresentar ocupação ou documentação. E principalmente os que não apresentavam ocupação eram chamados vadios. Esse trecho é o segundo relatório que está anexado ao documento, que é um trecho da contribuição do Almeida e Cunha para o grupo de trabalho. Nesse trecho, Almeida e Cunha deixa claro que nenhuma conexão poderia ser estabelecida entre as medidas repressivas e o Instituto. Segundo ele, todo cuidado será pouco, porque é próxima e frágil a fronteira que separa a dignidade e os direitos humanos das práticas discriminatórias quando se estão em causa a cor da pele. A cor da pele e o subdesenvolvimento se entrelaçam tão estreitamente, fenômenos políticos, econômicos e sociais. Notem que Cunha, nesse pequeno parágrafo, faz referência a uma coincidência entre a cor da pele e a situação política e econômica dos habitantes dos subúrbios. Claro está que reformas legislativas, tais quais a abolição do indigenato, não necessariamente mudam a mentalidade, pelo menos não de imediato. Ou seja, a elevação dos negros à categoria de cidadãos, pelo menos na esfera legal, não coincide com uma mudança de comportamentos e percepção. Portanto, as distinções raciais continuavam a ser reproduzidas no âmbito da prática social. Dito de outra forma, continuava a se atribuir ao negro o que se considerava um comportamento típico do africano. Em 65, por exemplo, ou seja, já após a abolição do indigenato, o sociólogo português José de Bittencourt justifica a manutenção de diferenças salariais a trabalhadores negros e brancos, baseando-se em características tipicamente que seriam típicas dos negros. Por exemplo, a propensão ao vício, diz ele, eu leio. O negro só é assíduo enquanto o salário oferido se equilibra com as suas necessidades e as da família. Logo que, por mérito próprio, a promoção ao melhor salário lhe permite o maior desafogo dos seus ganhos, há uma imediata quebra de produtividade, resultante da falta de aplicação e aquisição de novos vícios que não tinha, em especial o alcoolismo. Ou seja, as consequências que essa forma de pensar tinha para o trabalhador negro seriam nefastas. Este se encontraria, nas mais das vezes, estagnado numa mesma posição, ganhando apenas o necessário para a subsistência. Em 71, por exemplo, a revista Notícia publica uma matéria na qual um operário nascido em Portugal, que atuava na construção civil, dizia receber em Luanda 220 escudos pelo dia de trabalho. Segundo ele, outros operários da obra, também vindos de Portugal, recebiam entre 150 e 200 escudos diários, exceto os angolanos, os negros, cujos salários estavam na faixa de 70 ou 80, podendo chegar até 45 escudos. Considerando, então, as diferentes condições de trabalho, podemos voltar ao nosso estudo de caso. O terceiro relatório anexado a esse documento foi também produzido por um membro do Instituto do Trabalho, chamado Adriano Cândido dos Santos. E ele coloca em questão a tal definição do vadio, que era muito comum na imprensa luandense, nas discussões policiais. Diz ele que, legalmente, é vadio todo aquele que, sendo maior de 16 anos, não tenha meios de subsistência, nem exercite habitualmente alguma profissão ou ofício, ou outro mister em que ganhe a vida, não provando necessidade de força maior que o justifique de se achar nessas circunstâncias. Não obstante sua antiguidade, este conceito legal, o único válido, tem sido em Angola esquecido ou substituído por outro, que classifica de vadio todo indivíduo de origem africana que não exerce trabalho assalariado ou atividade própria de determinada expansão mínima. Ou seja, Cândido dos Santos enfatiza o aspecto racial da noção de vadiagem que predominava em Angola, pelo menos se considerarmos o grupo político e economicamente mais forte. Essa vadiagem, estritamente africana, era objeto da repressão policial, como nós vimos no caso das juntas. Outro texto do documento do Adriano Cândido dos Santos. Ele se coloca a questão: de resto, poderá constituir-se uma sociedade plurirracial e harmônica quando um dos setores vive muito precariamente, enquanto o outro, quase unicamente constituído por elementos de uma das etnias, tem um nível de vida aceitável? Então, nesse documento, Cândido dos Santos defende que a vadiagem ela era um resultado de fatores econômicos e sociais, e que só poderia ser resolvido através de reformas na organização econômica e social da cidade. Sua voz, no entanto, fazia parte de um grupo de vozes isoladas. No mais das vezes, atribuía-se a instabilidade da mão de obra africana à sua própria natureza. No entanto, numa Luanda cada vez mais industrializada, essa instabilidade acabava por se tornar um problema de ordem pública. E a própria PSP viu-se encarregada de lidar com questões de trabalho. Segundo o resumo desta polícia, em 66, leio: algumas entidades patronais têm se queixado por falta de comparecência ou abandono do trabalho por parte de seus empregados. Fatos que, em parte, pode ter explicação nas farras de fim de semana ou por motivos inconfessados. Ou seja, mais uma vez, né, a instabilidade da mão de obra negra era atribuída ou às festas, o que, implicitamente, trazia a questão do álcool, da bebedeira e tudo mais, ou aos tais fins inconfessáveis. De novo, envolvimento com as ideias nacionalistas. Apesar, portanto, dos apelos de Adriano Cândido dos Santos, os termos vadiagem e subversão tendiam a fundir-se num só. O negro era, simultaneamente, vadio por natureza e terrorista em potencial. Para conter a difusão de ideias subversivas, o regime colonial investia no controle das populações, o que incluía também uma tentativa de ocupação do tempo livre do trabalhador, através de atividades voltadas especificamente para eles, como desporto corporativo, cinemas nas unidades industriais, esse tipo de coisa, enquanto simultaneamente buscava moldá-los às necessidades da indústria. Aquele, então, que não tinha ocupação, tornava-se, aos olhos dos agentes da ordem, um candidato ideal à acusação de terrorista. Então, obrigada. Obrigado, Juliana. Vamos então passar ao espaço de debates e comentários. Desde já passo a palavra à plateia. Questões? Alguma questão ou algum comentário? Na verdade, foi uma grande viagem a um passado que não foi a história que eu estava a pensar que ia ouvir. Ficamos aqui com algumas preocupações, não é? Eu queria perceber primeiro o que é que te motivou a escrever sobre o interesse em estudar essa fronteira frágil entre a dignidade dos direitos humanos e, do outro lado, as práticas discriminatórias, né, dos africanos, nesse caso. Essa é uma das questões. Por outro lado, não sei se poderia fazer assim as questões ou poderiam responder depois. Não sei qual seria a melhor maneira. Faz duas questões. Ok, a segunda então. A segunda seria: o que era aí? Bom, se calhar não é para responder, mas o que é que se chamava naquela altura o terrorismo? O que é que se chamava terrorismo? E também apresentou, uma das questões que apresentou aqui era: chegaram à conclusão, que níveis de atenção estavam a ser vividos? Quando chegou o momento do boom, de que as medidas repressivas e de vigilâncias já não chegavam para responder os problemas que a sociedade se impunha, e por um lado viam que era problemas, não se tratava só de problemas locais, mas também de problemas próprios da vida urbana. Queria ouvir alguns comentários em relação a isso. Tem outras perguntas, se calhar vou deixar outras pessoas falarem. Ok, obrigado, Lisboa. Bom, obrigada pelas perguntas. Com relação ao que suscitou o meu interesse em estudar o tema, essa é uma pergunta que eu faço a mim mesma, não sei. Eu acho que, quando eu resolvi fazer história, eu estava muito em dúvida se eu faria ciências políticas, sociologia ou história, acabei indo para a área de história. Mas talvez por isso eu tenha um interesse mais direto em história contemporânea. E em história social também. Então temas como qualquer tipo de desigualdade são temas que sempre me chamaram a atenção muito fortemente. Né? Eu cresci no Rio de Janeiro, também uma sociedade extremamente desigual, onde se vê racismo diariamente. Né? Uma sociedade que, apesar de dizerem que é uma democracia racial, é uma sociedade extremamente racista. Então eu acho que esse talvez tenha sido um dos motivos que toca a minha sensibilidade nesse tema de estudo. Quando eu resolvi, durante o curso de história, eu fiquei mais interessada sobre história contemporânea da África. Agora, eu não sei dizer da onde, que do ponto de interesse em história contemporânea da África, eu cheguei a Angola, eu não sei. Foi talvez lendo um jornal, alguma coisa que me suscitou interesse, alguma coisa inconsciente, talvez, eu não sei responder. E o meu mestrado já foi sobre Luanda. Eu estudei o impacto da luta de libertação nas relações sociais construídas em Luanda. E durante a minha pesquisa eu percebi que havia uma... Enquanto eu li os documentos, me ficou claro que muitas questões que eram lidas simplesmente como conflitos raciais eram sim conflitos raciais, mas eram mais do que isso. Havia ali também uma questão de disputa de um espaço num ambiente que era novo. E devido ao fato de que a população branca tinha privilégios gritantes em relação à população negra, muitas vezes a fronteira que separa um conflito de classe com um conflito racial é muito tênue. Então eu resolvi estudar isso no doutorado. Então comecei agora também, ainda não tenho muitas, como eu disse, ainda não tenho muitas conclusões, porque ainda é uma pesquisa que está bem no início. A palavra terrorismo é talvez a palavra mais usada, não sei, provavelmente uma das mais usadas pelo regime português na época, eu acho. Porque a partir dos anos 50, como vocês devem saber, o regime português adotou as ideias do Gilberto Freire como a ideologia colonial. Ou seja, dizia-se que em Angola não havia descontentamento, né? E em Angola não, no ultramar, no geral. Que o povo português era um povo não racista e que as pessoas viviam harmonicamente nas províncias ultramarinas, que passaram a se chamar as colônias. E, então, que não havia descontentamento. Quando eclodiu a guerra, colocou-se, de certa forma, uma bomba nas mãos do governo português. Como é que eles iriam explicar a eclosão de uma guerra pela independência em lugares que não havia descontentamento, onde todos viviam muito bem e harmonicamente como irmãos? E a resposta, a saída para isso foi o terrorismo. O terrorismo que era fomentado por agentes estrangeiros que visavam desestabilizar a paz social em Angola. Então, o termo terrorismo passou a ser... Não queriam falar em ideia nacionalista, porque nacionalismo, né, era nacionalismo da pátria portuguesa. Os nacionalistas, para eles, eram as tropas portuguesas que estavam para defender o ultramar da ingerência dos terroristas a soldo do estrangeiro. Então, era uma palavra bastante utilizada. E qualquer um que fosse contra o regime era o terrorista. E chegou ao nível que não só, por exemplo, se você pegar, existem cartas interessantes que eram mandadas para a emissora oficial de Angola, ou para o programa Voz de Angola, que é o programa do governo português, reclamando de condições de trabalho, reclamando de discriminações na prática, na realidade colonial. E eles diziam, vocês vão me chamar de terrorista porque eu estou falando isso. Porque qualquer coisa que você falasse que era contra a ideologia principal, dominante, hegemônica, era chamada de terrorismo. Então era um termo usado de forma aberta e sem qualquer reflexão crítica sobre isso, para tudo que era contra o regime. Níveis de tensão. Essa é uma sociedade que... O CIA, né, que era o Serviço de Centralização e Coordenação de Informações de Angola, que era o Serviço de Inteligência, definia Luanda como uma cidade em estado de subversão latente. E dizia que as forças policiais deviam estar sempre preparadas, porque a qualquer momento aquilo podia estourar. E a partir de fins dos anos 60, de fato começa a estourar. Talvez seja pela força que a Rádio Brazzaville chegou a exercer na cidade naquele momento, mas a partir de fins dos anos 60, você começa a ver nos arquivos da PID uma ação mais constante de, por exemplo, populações que se escondiam em algum beco dos Mussecs, quando passava o carro policial, apedrejavam os carros policiais e desapareciam, os policiais não conseguiam chegar neles porque não conheciam os Mussecs tão bem quanto os moradores. Coisas desse tipo, pichações nas paredes, com, né, por exemplo, tinha uma casa de um branco no Mussec, de manhã estava lá fora com os brancos, Angola dos pretos, esse tipo de coisa. E logo após o 25 de abril, estoura quase uma guerra civil em Angola, com ataque aos Mussecs, os Mussecs se fecham, as populações brancas são expulsas dos Mussecs depois de tentar assassinar indiscriminadamente a população negra dos Mussecs. Então era uma, havia uma tensão muito clara, né? E os policiais estavam sempre esperando que aquela tensão fosse explodir a qualquer momento. É, talvez por isso tenha havido um investimento muito grande a partir de fins dos anos 60 no que eles chamavam de ação psicológica, ação psicossocial, que era uma tentativa de convencer a população de que aquela sociedade harmônica de fato existia, né? Ao contrário do que muitos diziam. É, então, não sei se eu respondi as suas perguntas. Acho que sim. Acho que, olhando para isso, vejo que durante o processo de estudo ficou mais focada nos movimentos de 61, não pelo início da luta revolucionária, mas pelo boom, né, pelo movimento abolicionista. Né. Eu queria que comentasse um bocadinho, não é? Qual era o sentimento das pessoas, pelo menos naquele período de uns 6 meses, depois desse processo de abolição, que iniciou com relações de trabalho e tudo mais. Porque eu quero perceber aqui, não a abolição como documento. Sim. Porque eu acho que aí as discriminações continuaram, de certa forma. Eu queria que comentasse um bocadinho, se calhar, o sentimento das pessoas, se houver nas cartas ou documentos que levam, se alguém falar um bocadinho sobre isso. Sim, tem bastante coisa sobre isso, inclusive. Por exemplo, em 62, 3, alguns anos após a abolição do indigenato, alguns inspetores de bairros comentavam que, na prática, nada havia mudado ainda, que as coisas continuavam iguais. É uma situação... É complicado falar de uma abolição de um sistema, de um dia para o outro, na forma que é. Eu acho que fez mais... Mais diferença, talvez, tenha sido o fato de que, com a abolição do indigenato, as condições, pelo menos legais, de acesso à educação eram as mesmas. Porque antes disso não era. Você tinha uma escola rudimentar, que era para a população indígena, a partir de 56, eu acho, houve uma reforma, né, no campo educacional que possibilitou essa passagem do ensino indígena para o ensino oficial. Mas ainda era uma coisa muito complicada, né, que os números mostram que não ajudavam muito. A partir de 61, as matrículas nas escolas estavam abertas. Então, talvez, isso aí é uma coisa que eu também tenho que estudar agora para a próxima, tese, né? É uma coisa que tem feito a diferença. Mas, por exemplo, você ainda tem grande parte da população que era indígena continuava em posições de subemprego ou como operários não especializados nas indústrias. O que, de certa forma, diferenciava um pouco no estatuto deles perante aquela nossa sociedade. Por exemplo, se eu não me engano, eu posso estar enganada, mas eu estou quase certa de que só os trabalhadores especializados podiam se sindicalizar. Os não especializados não podiam. Então você já tem aí uma diferença grande. Se esse trabalhador que era indígena, agora não é mais, não teve uma formação profissional que pudesse fazer dele um trabalhador especializado, ele não ia poder também participar dos sindicatos. E além do que eu mencionei, havia uma resistência grande dos próprios sindicatos em aceitar trabalhadores negros. Então, as práticas raciais se mantêm, além de, por exemplo, tem coisas que os portugueses adoravam falar na época, que era em Angola não existe o apartheid porque não existe nenhuma lei que proíba a utilização de espaços pela população negra. É, mas se você podia entrar numa esplanada, se você fosse negro, não ia ser servido, né? O garçom, a pessoa servindo, não ia ver até você. Você ia esperar 2 horas e ir embora. E isso tem documentação que diz, que se encontra isso. Se você for a PID, você vai ter pessoas que acusavam esse tipo de discriminação. Então, mesmo que você tire uma legislação, você não necessariamente dá acesso a essas pessoas aos espaços que legalmente eles teriam. Né? Então, assim, talvez a abolição indígena tenha sido outra bandeira a ser mostrada na ONU, né, para defender a tal existência da sociedade harmônica e plurirracial. Eu tenho para mim que fez diferença com o tempo, que coincidiu também com o investimento em educação. Então, se você considerar o número de trabalhadores especializados negros na década de 50 e em 74, vai ter uma diferença. Mas esteve longe também de alcançar a maioria da população. Talvez também tenha sido uma ideia de aumentar o número de trabalhadores negros para também usar como propaganda. Mas aí também são coisas que são hipóteses, né? Estou pensando alto em coisas que eu já vi, ainda estou pesquisando sobre isso. Ainda sobre a questão do aumento das tensões, há um aspecto que eu acabei de ler, dizia sobre que era fundamental saber encaminhar os vadios. É. Eu fiquei sem perceber se isso era depois dos relatórios feitos pelo Dr. Cunha e Almeida, se era resultado desse relatório uma leitura melhor de como encaminhar, né? Porque eu depois, antes, verifiquei que os vadios eram encaminhados para mais longe possível do centro da cidade. É, Cacuaco. Normalmente tinha uma que eles chamavam de hospício. Okay. Se eu não me engano, ficava em Cacuaco. Os vadios eram pegos nas rusgas, né? Porque não podiam provar a ocupação. E a questão, eram muitos, então a questão era o que fazer com eles. Havia os que defendiam que deviam ser mandados para as províncias de onde, não eram províncias, né? Na época, para os distritos e regiões de onde vieram, ou seja, se você era classificado como vadio e tivesse vindo do Ambrisete, tinha que te mandar de volta para o Ambrisete. E tinham outros que defendiam que você tinha que mandar para esses hospícios, como o de Cacuaco, que eram, teoricamente, para te reabilitar, né? Porque você, como vadio, estava fora da sociedade, não estava preparado para a sociedade. Então, você devia ir para lá para ver uma reforma, né? Para te reeducarem, para depois ser integrado na sociedade de forma diferente. E o que no relatório do Dr. Amelie Cunha fala é um relatório muito, muito interessante, porque ele defende a questão de aumento do salário mínimo, mostra que os custos de vida com relação ao salário mínimo estão completamente defasados, então que às vezes não vale nem a pena trabalhar, né, para ser pago daquela maneira e tudo mais. Mas o que ele defende é que essas medidas de mandar de volta, mandar para hospícios ou tudo mais, não resolveriam a questão. Porque era muita gente, não tinha como fazer isso. Que é, a ideia seria, ao mesmo tempo, investir nas regiões para que as pessoas não viessem para Luanda, segurar as pessoas onde elas estavam para acabar com a imigração e criar condições melhores de emprego na própria cidade. Mas se isso foi feito ou não, eu também ainda não sei te responder. Minha opinião é que não, porque o que se foi feito não chegou a ser feito ao nível que deveria ter sido. Mas também não posso garantir. Eu acho que continuavam se mandando para Cacuaco, não, né? Era mais fácil. É a solução que havia. Mas também, por exemplo, o Instituto do Trabalho foi criado em 62. E parte do Instituto, ele fiscalizava as condições de trabalho nas fábricas. Tinha muito pouca gente. Essa fiscalização era também meio, né, não era tão eficiente como poderia ter sido. E também eles tinham um serviço que chamam de serviço de colocação, que era uma tentativa de encaminhar as pessoas para as vagas que haviam, né? Também isso pode ser que tenha feito efeito, mas também não sei ainda. Sem olhar para isso. Sem olhar para aquilo que seriam as aptidões, gosto e desejo. Informação, porque essa que é a questão, né? Se você não dá... O problema de Angola naquela época, a Luanda estava se industrializando muito rapidamente. Mas o que as indústrias queriam, que eles chamavam de mão de obra especializada. E se você não dá uma formulação técnica para as pessoas, você não tem essa mão de obra especializada. Então havia sempre a discussão de que se devia criar formação dentro das próprias empresas e tudo mais. É, eu encontrei várias discussões sobre isso ainda, mas ainda não encontrei nenhum documento com o número de que isso foi feito. Mas também ainda não vi todos os documentos, então pode ser que eu ainda venha encontrar. É, por enquanto eu sei que a ideia existia. Juliana, pode explicar um pouquinho sobre a pesquisa que você quiser fazer em Luanda durante as próximas meses ou semanas? Um pouquinho qual é a questão de pesquisa, a hipótese de o que a sua pesquisa está a tentar provar ou mostrar? Quais são os instrumentos de pesquisa, entrevistas, exatamente, que a Juliana quiser fazer? E isto é um pouquinho como podemos facilitar isto dentro do projeto que queremos implementar. E estou a olhar para realmente oportunidades do partilhar consigo em os recursos, etc. Eu tenho feito pesquisa no arquivo histórico, arquivo histórico nacional. O que eu buscava lá especialmente, que até agora eu só consegui para os anos 50, não consegui ainda para a pós-61, é a questão de processos trabalhistas, o que era julgado pelo tribunal e o que não era, quem é que recorria. Porque isso é importante também, quando você pensa numa questão de formação de classe, se é que existiu, né? Porque também o que eu estou buscando é isso. Talvez a minha resposta seja que não, mas eu ainda acho que a resposta vai ser que sim. A minha hipótese é que houve uma formação de classe. A questão é que pelos conceitos de classe serem muito influenciados por uma historiografia e sociologia baseadas em estudos de caso europeus, tem-se muita questão de que, se ainda persistiam laços regionais, não se pode falar em formação de classe. O que eu não acho que seja... como é que eu posso dizer? Que seja correto, de certa forma. Porque eu acho que toda formação de classe, toda formação de identidade está relacionada com outras identidades que se interagem. Né? Eu não acho que uma classe trabalhadora vai ser igual em qualquer lugar. Então, talvez, o que eu gostaria de ver é se houve uma formação de classe aqui em Luanda e se essa formação aconteceu, quais são as particularidades dela? Como é que ela se formou? Quais eram, né, o que unia aquelas pessoas? O que fazia com que aquelas pessoas sentissem que estavam submetidas à mesma exploração? Por exemplo, eu ouvi uma história há pouco tempo numa entrevista que eu fiz aqui que foi para mim bastante interessante. Que foi uma pessoa que via os caminhões que os contratados chegarem nas fazendas no redor de onde ele vivia. Esses caminhões vinham com pessoas de regiões muito diferentes. E uma das primeiras coisas que os trabalhadores faziam era o pacto de sangue. Eles se cortavam e juntavam sangue porque a partir daquele momento eram irmãos. E isso é uma história interessante no sentido de que você estando submetido às mesmas condições de exploração, às vezes, naquele momento, não que aquilo seja para toda a sua vida ou para todos os espaços em que você atua, mas naquele espaço, naquele momento, as outras diferenciações são momentaneamente reprimidas em prol de uma solidariedade criada por uma experiência comum. E, na verdade, é isso que eu estou buscando. E a questão é como eu vou buscar isso, porque é a parte difícil. Como um historiador que busca relações de trabalho, ele vai para onde, por exemplo? Vai para documento do sindicato, vai ver o que se discutia na Assembleia. Aqui, para mim, isso não vai fazer a menor diferença, porque na Assembleia estava sempre a PID. Então, certamente, na Assembleia não ia ser discutido nada que fosse envolver uma mudança de fato, uma mudança estrutural, que talvez fosse ser chamada de mais uma demonstração do quê? Do terrorismo que tanto falava. Então, a documentação do sindicato talvez não vá me ajudar muito. E é por isso que a memória, a experiência das pessoas talvez seja o que mais vá me aproximar disso que eu estou querendo chegar. né, as lembranças das pessoas que trabalhavam naquele período, as condições de trabalho em que elas viviam. Talvez seja isso que vai me ajudar. O que eu gostaria de encontrar também, porque em Lisboa eu encontrei os relatórios anuais do Instituto do Trabalho. Eu queria tentar encontrar as documentações diárias dele. Porque, por exemplo, o Instituto defendia, fazia propaganda inclusive nos jornais, de que o Instituto estava lá para defender os trabalhadores, até os não especializados, estava lá para defender o direito dos trabalhadores. E que se os trabalhadores não tivessem a coragem, porque às vezes seriam reprimidos nos próprios lugares de trabalho, de denunciar, que eles podiam inclusive mandar cartas anônimas e entregar por debaixo da porta do Instituto. E nos relatórios, o presidente do Instituto, que foi o Afonso Mendes durante muito tempo, mas depois mudou nos anos 70, não sei quem foi depois, dizia que isso acontecia. Agora, se era só uma justificação da importância da instituição perante o Ministério, ou não, eu não sei. Eu gostaria de ter acesso a essa documentação para saber se havia, no caso, documentação local arquivada, coisas desse tipo, sabe? De trabalhadores que tinham consciência da condição de exploração que eles estavam submetidos e tentavam se levantar ou levantar a voz, mesmo que não fosse uma quebrar a máquina, mas talvez buscar, né, quem nessa sociedade poderia me ajudar, aonde que eu poderia, de que forma eu poderia agir para quebrar essa condição de explorado. Talvez esteja lá, mas ainda não encontrei esse documento, ainda estou procurando. E outra questão também, que isso também é outra fonte de documentação, é a própria questão da ação psicológica. Porque as instituições criadas para passar essa ideia de que havia uma sociedade multirracial e harmônica, eles tinham como um dos objetivos, um dos seus, das suas funções, responsabilidades, passar para o CIA, passar para os serviços de informação, o resultado que essa ação estava dando, né? E no caso, principalmente, do programa radiofônico da Voz de Angola, eles recebiam cartas dos ouvintes. Então, por exemplo, no programa eles diziam que não havia discriminação entre negros e brancos. E aí, durante as próximas semanas, o que vinha de carta para a rádio dizendo que isso era mentira, que eles tinham que ir nos locais de trabalho ver como se dava discriminação, que os salários eram diferentes, que os tratamentos eram diferentes e tudo mais. Então, havia essa... Existem essas cartas, elas estão, no caso, no arquivo da PID, dessas pessoas reclamando das condições de trabalho. Isso também é uma forma de tentar chegar nesse objeto de estudo. Mas eu ainda acho que as entrevistas vão ser a principal forma de acesso, mais do que a documentação. Eu queria voltar à questão da viagem dos babios. Quero me parecer que os babios, considerados, os indivíduos considerados babios, que eram de origem africana, eram levados para o hospício com a ideia de que seriam reinseridos socialmente, porque andavam perdidos no mundo. E os babios que não eram de origem africana, como é que eram tratados? Partindo do princípio do conceito de badiagem, aquele que está lá em cima, que legalmente diz que o badio é todo aquele, sendo maior de 16 anos, que não tenha meios de subsistência. Há algum relato que dá para estabelecer a diferença de tratamento que era dada àqueles badios e os badios de origem africana? É uma boa pergunta. Até agora não encontrei. E é capaz de não haver, por um motivo ideológico, que é... Para o regime português, mesmo depois da mudança de discurso, com a adoção do lusofranco-carismo enquanto ideologia oficial do regime, existia aquela questão de missão civilizatória. Consideravam, por exemplo, que uma das maneiras de civilizar o negro seria através do contato com o branco. Para isso, não poderia haver o branco desempregado, porque o branco tinha que ser o exemplo. É uma coisa extremamente... Como é que eu vou dizer? Esqueci a palavra. É cruel, de certa forma, né? Porque se você for ver, existiam brancos com formação educacional no mesmo nível ou pior do que os negros, mas eles iam ter privilégios na hora de conseguir um trabalho. E se conseguissem um trabalho, iriam ganhar mais. E essa é a questão, por exemplo, que, na minha opinião, o Adriano Cândido Santos tenta fazer. É mostrar que a questão da vadiagem não é uma questão racial, mas é uma questão econômica e social. De segregação de um grupo específico, enquanto o outro encontra portas abertas com muito mais facilidade. E isso estava a ver dentro da própria ideologia que marcou a colonização portuguesa. Porque a existência do branco desempregado, a existência do branco vadio, coloca em xeque a própria ideia de que o branco seria capaz de civilizar o negro. Então, apesar de que havia, certamente havia brancos que pediam esmola, que estavam nas ruas, mas certamente o tratamento dado a ele seria completamente diferente. Não deveriam chamar de vadio, chamar de algum, chamar de desempregado, né? Coitado, está desempregado, né? Imagino eu. Ok, alguém tem mais alguma questão? É só que eu não sei se a Juliana consultou também a literatura sul-africana sobre estes assuntos, porque eu sei que houve muito mais estudos em termos da história dos sindicatos, etc., em África do Sul durante o mesmo período. Simplesmente o facto que houve muitos intelectuais engajados nas universidades, em o Partido Comunista Sul-Africano também estava ativo a fazer pesquisas à volta destas questões. Eu não sei se a senhora consultou realmente esta literatura da África do Sul? Eu li algumas coisas, mas ainda tenho que ler mais, certamente, sobre o caso sul-africano. No caso de Angola, também existiram muitos intelectuais brancos que estavam sensíveis a essa questão da discriminação racial. O que fica muito claro também no pós-25 de abril, porque é um momento que muitos desses intelectuais saem das escolas, inclusive, porque eram às vezes novos, né, saem dos liceus e das universidades e vão ajudar a organizar as comissões de bairro nos MUSECs contra os ataques dos brancos. Isso também existiu aqui. A questão do sindicato aqui é uma questão complicada no sentido de que a República Portuguesa era o que chamavam de República Corporativa. Né? A típico regime fascista que acreditava que não deveria haver partidos, não deveria haver uma diferença, uma rivalidade entre classes. Deveria haver uma cooperação entre as classes. Então, os sindicatos, mais do que para reivindicar, eles estavam lá para fazer acordo, de certa forma. Né? E eram bastante controlados, estavam dentro da estrutura do regime. Mas muitas outras associações também tiveram que entrar na estrutura do regime e, clandestinamente, davam espaço para discussões de cunho nacionalista. Então, acho que a Angola e a Liga são exemplos muito conhecidos disso. Né? Tinha que ter um estatuto aprovado, então tinham autoridades policiais que estavam sempre lá também rondando e ouvindo as reuniões e tal, mas, ao mesmo tempo, as escondidas, em discussões entre três aqui e três ali, havia uma certa tentativa de organização, de reivindicação. Eu gostaria de saber, se é uma coisa que eu vou pesquisar, se havia isso também nos sindicatos. E a posição do Instituto do Trabalho com relação aos sindicatos era uma posição muito ambígua. Porque, por um lado, o Instituto pressionava os patrões para sindicalizar todos os trabalhadores, inclusive os negros, porque diziam que os negros tinham que estar representados nos sindicatos. O Instituto pedia para dissolver a comissão dos sindicatos porque ela era por demasiado reivindicativa e podia ser facilmente politizada. Então tinha essa ideia de que a função do sindicato não era uma função reivindicativa, mas era, na verdade, mais um meio de produzir os acordos coletivos de trabalho para se chegar nessa tal sociedade harmônica, onde não haveria rivalidade de classe, do que como realmente um instrumento de arma. Mas também, por outro lado, as associações eram importantes no sentido de que pessoas iam, se conheciam e criavam solidariedades que às vezes levavam para outros lugares para desenvolver as discussões que eram de fato politizadas, né? E talvez em casa sua fica, eu já li bastante, mas não sobre sindicalismo, mas sobre formas de combate ao racismo. Vou colocar, anotei aqui, talvez valha uma leitura mais cuidadosa. Eu tenho um caderno para verificar, para querer saber um pouquinho mais. Nos documentos que eu consegui ter contato, as pessoas trocou impressões ou conseguiram dar alguns depoimentos. Como eles abordavam a questão dessas reuniões, dos grupos com fins ou ideias inconfensáveis, né? Porque, até mesmo os estudos desses sociólogos apontavam que era difícil distinguir entre essa grande massa populacional, aqueles que procuravam a cidade para alcançarem, né, uma melhoria da vida deles, e como também seria possível melhorar a vida daqueles que procuravam esses ideais, né, inconfensáveis. Mas, dos depoimentos que se calhar colheu, ouviu mais ou menos quais eram as estratégias. Com certeza era feita na clandestina. Sim. É. Mas se nem no parlamento poderiam falar. No sindicato poderiam falar. Havia poucos espaços. Vou tentar perceber se os espaços que existiam, espaços sociais ou espaços públicos, né, onde era possível manifestar alguma coisa. O que é que ouviu mais sobre essa questão do espaço? Fora essa institucionalizada, que é o facto de existir o sindicato. O sindicato era a única forma, não existiram mais outros espaços assim, institucionalizados. Para além da rádio, que já ouvi que era outra, que poderiam mandar as cartas, né, poderiam ser ouvidas. O meu foco no sindicato está mais, porque o meu foco está mais em relação de trabalho do que no nacionalismo. Eu percebo que os dois temas se entrelaçam, mas até a forma como eu trabalho com o nacionalismo está ligada à questão do trabalho, exatamente pelo meu objeto de estudo. Mas eu já ouvi muitos depoimentos e até a documentação da própria PID sobre o desenvolvimento de células clandestinas em Luanda durante esse período. Eram células clandestinas que não duravam muito, exatamente porque a fiscalização da polícia era... Né, tava... É como se a PID estivesse ouvindo tudo e vendo tudo ao mesmo tempo. Tem documentos tão pormenorizados no arquivo do Torre do Tombo, do tipo, às 6 da manhã, um negro entrou aqui e pediu para trocar moedas por notas. Isso já era motivo para a PID ficar de olho em você, porque você pediu para trocar moedas por nota, por quê? Aí já vai achar que você está querendo mandar dinheiro para outro... Né? Tem essa... Era uma vigilância muito constante. Mas chegaram a se informar, especialmente após 66 ou 7, que é quando as emissões da Rádio Brazzaville se tornam muito populares aqui. E nessas emissões, ensinava-se como formar as células clandestinas. Dizia o passo a passo de como você tem que formar, quais eram os espaços que você podia usar, quais eram que você não podia. E nesse período, a PID chegou a dissolver algumas células clandestinas que já tinham os planos de estourar uma bomba, de produzir, que não chegou a ser feito, mas que existia. Por outro lado, por exemplo, até o fim do regime do Estado Novo, existiu uma ligação entre Luanda e a primeira região militar do Imperial. No sentido de que em Luanda se recolhia alimentos, vestimentas e medicamentos que eram levados por alguém para a primeira região, que era aqui nas proximidades, né, que era aqui em torno dos Denver, numa área no interior de Angola. E a primeira região sobreviveu disso, porque o próprio Imperial não conseguia quebrar a... Em relação com Luanda, as barreiras não só das tropas portuguesas, mas também da FENELA, né, porque tinha a rivalidade entre os movimentos. Então, a primeira região sobreviveu muito disso. Então, em Luanda, chegou a se formar algumas células clandestinas, cuja intenção não era necessariamente fazer uma ação em Luanda, mas mandar mantimentos para a guerrilha, que, de certa forma, também é uma, né, uma adesão ao movimento nacionalista. E essas pessoas eram presas, depois eram soltas, depois eram presas de novo, depois eram soltas de novo. Muitas delas deviam estar quase para ser presas novamente, quando estourou a Revolução dos Militares em Portugal, mas elas chegaram a se formar. A minha questão, na verdade, é, no caso do meu trabalho, é tentar ver de que maneira essas reivindicações nacionalistas estavam relacionadas à questão da vivência no âmbito do trabalho. Né? Porque uma das maiores reivindicações, as maiores reclamações que se tem é de que o negro, Angola é um país majoritariamente negro, mas que os negros não têm acesso. Eles não conseguem chegar a determinados níveis porque existe uma barreira racial que os impede de... E claro que se colocar num vocabulário mais mexido de exploração, mais, ele ganha mais do que eu nunca sou promovido, né? O meu supervisor é sempre um branco, esse tipo de coisa. Isso, por um lado, não era ilegal. Tanto que, como vocês viram, depois, ainda mais com a abertura, depois que o Salazar morreu, que houve uma pequena abertura, você vê que isso saiu numa revista. Né? Passou pela censura o fato de que havia discriminação salarial em estabelecimentos de emprego em Luanda. Por outro lado, a polícia tendia a ver esse tipo de manifestação de descontentamento, nem de protesto, de certa forma, não é sair às ruas, como pessoas que estão sendo aliciadas, ou que seriam facilmente aliciadas, né, por alguns movimentos de libertação. Então, já eram vistos como terroristas. E o perigo de ser pego como terrorista era também uma forma de você acabar com a reivindicação antes mesmo dela acontecer. Então, eu acho que em termos, por exemplo, de historiografia, eu acho que eu vou ter que recorrer à historiografia latino-americana para entender melhor esse contexto. Na época das ditaduras militares, o caso do Chile, o caso do Brasil, como é que os trabalhadores conseguiriam se organizar num sistema ditatorial, onde sindicatos eram cooptados e tudo mais. Talvez seja uma saída em termos historiográficos para conseguir chegar, entender a maneira como um regime, como o Estado Novo, conseguia vetar, né, vários tipos de manifestações, como elas tinham que correr clandestinamente, que de certa forma empurra para uma ideia nacionalista. Né? Porque se você já está clandestino, para dar um segundo passo também não é bastante difícil. Mas enfim, são hipóteses, como eu disse. Juliana, em relação à questão da credibilidade, sobretudo desses documentos da PIDE e EDS, sendo ela, né, a verdadeira barreira que se verificava na altura, tendo em consideração o sistema que se vivia. Ao colheres esse material, né, para o teu trabalho nesse caso, pode existir uma corrente daqueles que não terão tanta credibilidade por causa das fontes em que se recorreu. Eu não sei como pensa olhar para esse lado. Se esse estudo do trabalho surgiu com a necessidade de resolver determinados problemas que não era só pela via da vigilância excessiva ou da repreensão, no caso citaram Dr. Cunha e Almeida, como não seria possível manipular essa questão da credibilidade aqui? Isso não deixa de ser... Essa é uma questão que se coloca, na verdade, para todos os historiadores, porque quando você vê um documento, você está sempre com uma perspectiva, né? Então, todo documento tem que ser lido com muita cautela. O que eu acho interessante no caso português, e que me beneficia muito, eu acho, é que essas instituições estavam todas se matando. Eles estavam em conflito o tempo inteiro. Então, na documentação, você percebe essas discussões. O que ajuda você também a entender a parcialidade, né? Assim, você lendo as brigas deles, tem um último muito interessante que eu encontrei, foi quando, por exemplo, os leitores mandavam cartas para a rádio, e a rádio obrigatoriamente tinha que mandar a carta PID. Aí a PID, logo depois, mandava, eu quero o original, porque vocês não assinavam as cartas, claro que não assinavam, eu quero o original para descobrir quem foi que mandou. E aí a rádio fala assim, não, nós não vamos mandar o original, porque a PID utiliza meios repressivos e aí as pessoas vão parar de escrever cartas. E aí o oficial da PID fica indignadíssimo e diz, a PID utiliza meios totalmente legais e humanitários para conseguir as suas informações, quem foi que disse que nós usamos. E de repente, a partir de depois, e depois disso, o que é engraçado, os originais começam a subir. A PID pede a rádio, pode vir original, perdemos. Não conseguimos mais encontrar. Mas tem toda hora esse conflito entre instituições, que eu acho que é a riqueza do acervo, né, colonial. Que você consegue perceber, através dessas reivindicações, algumas posições. Mas, de fato, assim, é o que eu falei, por exemplo, a PID, tudo quanto era conflito, era conflito ou étnico, ou porque eram tribalistas, ou raciais. Não havia, era muito difícil você ver uma, por exemplo, você ver dois negros brigando. Ah, porque futebol, ou qualquer outro motivo. Não, porque um veio de uma lanja e o outro veio do catete. Sabe? E não necessariamente, né? A gente tem que ter sensibilidade de perceber que as pessoas podem brigar por vários motivos, não necessariamente porque um veio de um lado e o outro veio do outro. A mesma coisa é com negros e brancos. Então, se tem uma briga entre negro e branco, é... É a cor da pele. De certa forma era, mas havia outras, né? Havia brancos que não brigavam com negros. Por que, que os outros brigavam? Existe mais coisa nisso. Né? Como a gente viu, tem, havia muitos brancos que tinham essa sensibilidade, outros não tinham. Então você tem que ver, né? Da onde é que... Qual era realmente o motivo disso? Sabe? Então, é a questão da... Tem que ter muito cuidado, e bom da historiografia é esse, porque eu vou publicar um trabalho com as mesmas impressões, vai vir outro historiador que vai ler de forma o mesmo documento, de forma completamente diferente, e, né, e assim que se cria o conhecimento, mas tem que ter muito cuidado com a leitura desses documentos de fato. Ok, há alguma questão mais? Porque tem mais 2 minutos, se calhar. Já é pertinente esta reflexão que a professora Juliana está a fazer. Este trabalho, tendo a memória de um tempo quase presente, isto fez-me viajar. Eu estive a relembrar o William de Bois, que foi o primeiro negro a ingressar na Universidade de Harvard, enquanto sociólogo, historiador. Ele escreveu muito acerca do sofrimento do homem negro, e há quem diz que é um dos principais impulsionadores do pan-africanismo, e é alguém que também falava muito da questão da discriminação, da falta de oportunidade, e incentivou muito e deixou um grande legado para todos nós. Mas o que se passa realmente no mundo e tudo aquilo que já foi aqui abordado tem muito a ver aquilo que o professor Samuel Huntington, não é, na sua obra Clash of Civilization, não é, quando fala do choque de cultura, de civilização, aquele conceito de que o homem negro desocupado, que não tem ofício, não é, deve ser colocado num espírito em que o homem branco tem a missão, efetivamente, de civilizar, de educar, de instruir o homem negro, é algo muito pertinente. E nessa abordagem acadêmica, estamos aqui na plateia, estamos a tomar muito boa nota, e devemos sempre, então, ter uma intervenção desapaixonada, não é? E procurar nos reduzir, de que maneira, da carga emocional, quando falamos de assuntos relacionados à raça branca, à raça negra, porque os homens podem ter conflitos de várias ordens, não sendo relevante, não é verdade, a cor da pele. Até já devia Martin Luther King, I have a dream, não é? De ver a minha filha de mãos dadas estudar na mesma escola com as meninas brancas. E que as pessoas deveriam ser julgadas não pela cor da pele, mas sim pela qualidade do seu caráter e das suas ações. Todo esse estudo, toda esta investigação que está a ser feita, nós achamos que deve ser cada vez mais publicada, tornada público, não é? Haver cada vez mais interação com a própria sociedade, porque falar do amanhã, devemos ter sempre uma referência do ontem. E o amanhã fala-se no presente, tendo a referência do outro. Só assim vamos poder, então, procurar alcançar aquele mundo ideal, não é? Que é um bocado filosoficamente falando, não é? De que teríamos um mundo em que teríamos a verdadeira harmonia e interação entre os povos, mas podemos todos caminhar em direção a este desiderato. Cheguei um bocado atrasado, mas ainda assim deu para colher boas considerações, que de facto eu vou passar a mensagem às outras pessoas que interagem comigo. Eu tenho alguma intervenção a nível da sociedade civil, em debate, etc. E claro, vamos fazer sempre referência de que no dia X estivemos aqui na DIDEP. Eu já estive aqui uma vez, não é? Fazendo a apresentação de um tema já há um ano e meio, não é? Um ano e meio ou dois. Enfim, ok. Muito obrigado. Ok. Gostaria de agradecer o comentário, gostei muito, na verdade, muito, né? Achei a sua leitura, fiquei muito feliz de ser uma leitura que veio, né? Que o meu trabalho te incitou a pensar e a falar isso. Me deixou muito contente, porque acho que é exatamente isso que você falou, concordo plenamente. E como vim procurar a DW, só queria deixar isso, apesar de ser uma historiadora, me interesso muito por trabalhos desenvolvidos pela sociedade civil, são temas que me tocam muito, então, se eu puder cooperar com qualquer coisa, estamos aí. Acho que eu tenho uma pergunta para fazer, mas vou preferir fazer mais tarde. Mais tarde. Ok, muito obrigado. Obrigado, Juliana. Obrigado a todos. Tenham um bom fim de semana. Vamos reservar o nosso espaço de debate.